os times agora estão tendo mais tempo para poder, né, se prepararem, né, como mesmo bate na mesma tecla sempre o Abel Ferreira, principalmente técnico do Palmeiras, que os times não têm tempo de treinar, né, de se preparar agora, então vai dar um tempinho aí para que as equipes possam estar se reforçando, né, principalmente com as lesões. E então tá aí, né, realmente uma boa para as equipes que reclamam da tabela do Brasileirão. Lembrando que Andradina agora tem um espaço para você que gosta de futebol, gosta de esporte, né? Camisetas, camiseta 10, né? Lá do meu amigo Flavinho, ali em frente ao edifício na Santa Terezinha, San Diego, né? Em frente ao San Diego, você vai comprar camisetas de times como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, times da Europa, times de todo mundo. Você encontra camisetas a preços fantásticos, né? Camisetas lindíssimas, modelos diferentes. E agora com promoção também de conjuntos, né, para o inverno que está começando aí. Calças de moletom, tudo com preços fantásticos. Vá conhecer essa loja se você ainda não conhece. Camisa 10, a loja que faltava em Andradina. São 18 horas mais 15 minutos, 18:15. Vamos para um rápido apoio. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o nosso resumo esportivo. FM. Apoio Cultural. Show de prêmios Mês das Mães da Ásia. Do dia 1 a 31 de maio, sorteios todos os dias. É só ir até a loja de aplicativos do seu celular, Android ou iOS, baixar o app, fazer seu cadastro, clicar na aba Sorteios e clicar em Quero Participar. Pronto, corra, baixe já o app da Associação Comercial e Industrial de Andradina e boa sorte. Baixe o app da Ásia Andradina e participe. É o comércio de Andradina presenteando você. Show de prêmios Ásia. Abertura de empresas, alteração, encerramento, declaração de imposto de renda pessoa física, declaração de imposto de renda da propriedade rural, serviços de RH, serviços de escrita fiscal, contabilidade, isenção de imposto de renda por moléstia grave, entre outros. Escritório Cadmus, responsabilidade no atendimento. Rua Marechal Deodoro, 476. Expressiva publicidade, o melhor carro de som, equipe profissional. Expressiva publicidade, materiais gráficos e marketing digital. Distribuição de panfletos, o serviço é perfeito, qualidade no que faz. Divulgamos sua empresa nas redes sociais. Trabalhamos com carro de som em Andradina e região, também em Três Lagoas e região. Distribuição de panfletos, materiais gráficos e muito mais. Referência em marketing digital. Cuidamos da sua empresa nas redes sociais. Expressiva Publicidades. Contatos 18 99709-5647. Quer vender? Quer aparecer? Fale com a gente. Expressiva Publicidade. Todos os domingos, das 10 ao meio-dia, aqui na Metrópole FM, Domingo Sem Compromisso, você vai recordar os grandes sucessos nacionais e internacionais dos anos 60, 70 e 80. Domingo Sem Compromisso, apoio cultural. Restaurante Tio Donald, a mais deliciosa comida de Andradina, pelo menor preço. Pratos feitos de marmitex, simplesmente irresistível. Tio Donald, atendendo a partir das 10h30 da manhã, de segunda a sábado. Vai almoçar, vem pra cá, vem para o Tio Donald, na rua Rio de Janeiro, 1196, próximo a JA. Academia Espaço Vital, há mais de 20 anos ajudando você a cuidar do seu corpo e da sua saúde. Espaço Vital, o maior espaço físico de Andradina, atendendo a partir das 6 da manhã até as 21h30. Academia Espaço Vital, responsabilidade técnica do personal trainer, professor Marinho. Academia Espaço Vital, fica na J.A. de Carvalho, esquina com a Bandeirantes. São Roque é dia de economizar, legumes, frutas e verduras fresquinhas, tem utilidades pro lar. Supermercado São Roque, dois endereços, na Paz Neme com a Santos Dumont e na Bandeirantes 1321. E aí, meu amigo, tá a fim de comprar, trocar o seu veículo, seja carro ou moto, vá direto a Hernani Veículos. As melhores opções para você, financiamento super fácil, com as melhores taxas de juros do mercado. Hernani Veículos, na Guanabara 2668, fone 3722-6168. Lembre-se deste nome, Hernani Veículos. Oficina J Diesel, a mais completa da cidade. Serviço de autoelétrica, bombas injetoras, direção hidráulica, turbos carrete, atendendo caminhões, caminhonetes, vans, máquinas pesadas e muito mais. Uma equipe de profissionais altamente capacitados. Oficina J Diesel, autorizada Boss. Fica na rua Manuel Messias dos Santos, 908. No telefone 3722-3986 ou 3722-5977. Quando se fala em oficina, pense logo, Oficina J Diesel. Bike Shop Mazote, vendas de bicicletas com os menores preços da região. Ainda roupas para ciclismos, sapatilhas, capacete, luvas, óculos. Peças Shop Mazote, na rua Jesus Trujillo, 1213. Fones 3722-1463 e o WhatsApp 99778-1463. Alinhamento para o seu veículo é com Guda Pneus. Balanceamento Guda Pneus. Modernos equipamentos e profissionais super capacitados para fazer o alinhamento e o balanceamento do seu veículo. Também vendas de pneus em até 6 vezes nos cartões. Experiência e confiança é com Guda Pneus, na rua Minas Gerais 968, ao lado da Secar. Fone 3722-2160. Mercafrios Mini Box, a verdadeira boutique da carne. Carnes temperadas, bebidas, latarias em geral. E atenção, aos sábados e domingos tem frangos assados, costelão no bafo, cupim recheado, maionese com frango e legumes. Faça suas reservas. Ligue 3722-6069. Mercafrios Mini Box, na rua Ceará, 2166. Aberto aos domingos até o meio-dia, ali pertinho do viaduto Miguelão. Comaco Madeiras, portas, batentes, forro, fechaduras, dobradiças, chapa de madeirite, eucatex, compensados, eucalipto tratado, madeiras em geral. Além disso, tem portas e janelas de ferro, tubos e conexões, também telhas para você, tudo para sua reforma ou construção. Passe em Comaco Madeiras, lá você vai ter os melhores preços. Na Guanabara 2641, fone 3722-2025. Atenção, a Center Motos mudou de endereço. Agora na Jesus Trujillo 1221, ao lado da Bike Shop Mazotti. Center Motos, manutenção, peças, acessórios e serviços. Qualquer problema com a sua moto, ligue 997024214. Eles vão até você. Eu disse Center Motos, agora na Jesus Trujillo 1221. Saúde anda lado a lado com a autoestima. Sinta-se bem, bela e saudável com linda depiladora e designer em sobrancelhas. Atendimento personalizado, trabalhando com produtos de qualidade porque você merece. Com a linda depiladora vai ser o maior sucesso. Marque seu horário na rua Dom Pedro I, 442 ou pelo telefone 996563466. Eu disse linda depiladora e designer em sobrancelha. Venha conhecer o restaurante Posto Sertanejo, o melhor lugar para saborear a comida típica da região. Temos opções para todos os gostos e paladares, desde carnes, saladas, massas, até sobremesas deliciosas. E o melhor, estamos abertos 24 horas de segunda a sábado e até às 22 horas no domingo. Venha nos visitar na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 646, sentido a Castilho, em frente ao Motel House. O Gata Rações, os menores preços, as melhores marcas em rações, Prêmio, Magnus, Dog Show, Special Dog, Biofresh e muitas outras. Precisou de rações? Ligue 3722-2463 ou mande um WhatsApp 997296550. Entregas super rápidas. O Gata Rações, do amigão Mário Gata, o rei das rações, na Paz Leme 44. Não dá para perder a super promoção em óculos de grau da Ótica Visual. Preços inacreditáveis nas compras à vista. Armação com lentes bifocais, armação com lentes multifocais, armação com lentes esféricas. E além disso, mega promoção em óculos de sol. Na Ótica Visual você ainda pode parcelar suas compras em 10 vezes nos cartões. Ótica Visual, na Paz Leme, em frente ao Banco Itaú. Fone 3722-7283. Ótica Visual. Chegou o restaurante Le Bistrô, um novo padrão de restaurante com salão amplo, climatizado e servindo peixes, carnes, porções em geral. Venham conhecer o restaurante Le Bistrô e passar momentos agradáveis com a gente. Almoço a partir das 10h30, a partir de R$ 25,00 e a partir de quarta-feira atendendo também no período noturno. Le Bistrô fica na rua Santa Teresa, em frente ao edifício San Diego, quase esquina com a Guanabara. Hoje o Le Bistrô está atendendo você com pratos especiais. Dê uma passadinha lá no Le Bistrô, ali na Santa Terezinha, em frente ao San Diego, né? O edifício San Diego, próximo a Guanabara. E agora vamos lá com aquele recadinho da Camisa 10. Camisa 10 está com promoção, hein? Em conjuntos a preços especiais. Chegou em Andradina Camisa 10. Você que gosta de ter uma camiseta do seu time de coração, daquele time que você tem afinidade, agora em Andradina tem um lugar certo para você. Camisa 10, ainda com lanchonete para você saborear aquele super salgado. Camisa 10, venha conhecer na rua Santa Terezinha, 1022, ao lado do restaurante Le Bistrô, em frente ao edifício San Diego. Rádio Metrópole. Você está ouvindo Resumo Esportivo. Sozinho, né? Sem meu amigo Manuel Messias, que tá passeando, tá lá na praia, tá lá ouvindo a gente, tá de boa lá, curtindo a gente lá no Guarujá. Alô, Messias, um abraço, viu? Bom passeio aí. E o Santos ontem acabou perdendo, rapaz, para o América Mineiro por 2-1. Olha aí, o Santos acabou pipocando, né, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. E a pontuação, agora a classificação é a seguinte: Santos segue em primeiro lugar com 15 pontos, né? É, por saldo de gols, acaba sendo líder ainda. América Mineiro com 15 vem em segundo. Em terceiro, Goiás com 14. Em quarto, Sport Recife com 12. Em quinto, a equipe do Mirassol, aqui pertinho da gente, perto de Rio Preto, com 11 pontos. Em sexto, Avaí. Em sétimo, Vila Nova. Em oitavo, Ceará, com 9 pontos. Em nono, o Operário, né? Então tá aí, são os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro Série B. Lembrando que o Santos ontem perdeu para o América por 2-1. É, meus amigos, jogar Série B não é fácil, não. O pessoal lá, o bagulho é louco, né? O pessoal lá dá pancada até na sombra, né? Se o time não jogar com seriedade, acaba tendo uns tropeços aí, como o Santos tropeçou ontem em frente ao América Mineiro. Roger Guedes encontrará o Corinthians e a torcida vai à loucura. É, o Corinthians venceu o América do Rio Grande do Norte por 2-1, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora o Timão vira a chave e foca as atenções no duelo diante do Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Mas outro assunto veio à tona na torcida Roger Guedes, isso porque, ao que tudo indica, o ex-atacante do Alvinegro estará presente na Neoquímica Arena para acompanhar a partida contra o Racing na Sul-Americana. O assunto repercutiu entre a torcida e também nas redes sociais. O Roger Guedes, que começou a carreira a se desmontar, né, digamos assim, jogando para a equipe do Palmeiras, depois veio para a equipe do Corinthians, né, já depois de ter rodado um pouco, e acabou se identificando, né, com a equipe do Corinthians. E a torcida ficou toda empolgada de saber que ele estará presente, então, assistindo o jogo na Neoquímica Arena para acompanhar a partida contra o Racing na Sul-Americana. Lembrando que a partida entre as equipes está marcada para a próxima terça-feira, às 19 horas. O Timão precisa vencer para se classificar direto às oitavas de final, né? Em caso de empate ou derrota, terá que disputar o play-off com o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores em jogos de ida e volta. Tá aí, o Corinthians não tem opção, não. É ganhar, ganhar ou ganhar, né? Essa é a intenção aí dos corintianos. Rápido apoio, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar do São Paulo. Metrópole FM, apoio cultural. Seja você um motorista, motociclista, ciclista ou pedestre, todos têm responsabilidade no trânsito. Respeite as leis, os limites de velocidade e os sinais. Mantenha-se atento e evite distrações com eletrônicos ao dirigir ou atravessar a rua. No trânsito, o sentido é a vida. Metrópole FM. chegou em Andradina Camisa 10. Você que gosta de ter uma camiseta do seu time de coração, agora em Andradina tem um lugar certo para você. Camisa 10. Ainda com lanchonete para você saborear aquele super salgado. Camisa 10. Venha conhecer na rua Santa Terezinha, 1022, ao lado do restaurante Le Bistrô, em frente ao edifício San Diego. Acabou de chegar muitas novidades lá, inclusive em agasalhos, né? Pra frio, né? E conjuntos de moletom do seu time preferido, com aquele precinho campeão. Vai lá conhecer na Camisa 10, a loja que faltava em Andradina. Somos o Ofertas, a solução digital de publicidade que integra lojistas e consumidores, trazendo economia, praticidade e sustentabilidade. Com o nosso aplicativo, você consumidor pode pesquisar e comparar as melhores ofertas da sua região. Baixe Ofertas agora. Sempre tem uma promoção te esperando. Disponível no Google Play e App Store. Chegou o restaurante Le Bistrô, um novo padrão de restaurante com salão amplo, climatizado e servindo peixes, carnes, porções em geral. Venham conhecer o restaurante Le Bistrô e passar momentos agradáveis com a gente. Almoço a partir das 10h30, a partir de R$ 25,00 e a partir de quarta-feira atendendo também no período noturno. Le Bistrô fica na rua Santa Terezinha, em frente ao edifício San Diego, quase esquina com a Guanabara. Aprenda a dirigir com confiabilidade e diversão. Na Autoescola Piloto oferecemos aulas didáticas e divertidas, excelente índice de aprovação, profissionais experientes, frota de veículos modernos e seguros. Além disso, facilitamos seu pagamento no carnê ou cartão. Oferecemos categorias A e B, incluindo curso teórico completo. Prepare-se para conquistar sua carteira de motorista com a melhor equipe ao seu lado. Autoescola Piloto. Aqui você entra aluno e sai piloto. Rua 13 de Maio, 1105. Agora, momento do trânsito. Uma dica Autoescola Piloto. Todos os ocupantes do veículo, adultos e crianças, devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. Sobre rodas. Você está ouvindo o Resumo Esportivo. Agora são 18 horas e 36 minutos, né? A garganta não tá muito boa não, né? Tá meio querendo falhar já, então se tiver alguma falha na garganta aí, as minhas desculpas, né? Mas desde ontem eu já comecei a ficar meio ruim da garganta e hoje estou sozinho, então tem que falar mais um pouquinho do que a gente é acostumado, né? Aos sábados, então a garganta tá indo-se embora, né? Espero que não fique rouco como da última vez, mas tá caminhando para isso. Bom, são 18h36, né? Estamos aqui sempre com o apoio cultural da Coapar, leite pasteurizado, queijo prato, nozinho, iogurte, leite em pó, produtos melhores do campo, fortalecendo a agricultura familiar, né? Grande abraço ao pessoal da Coapar, de Andradina para todo o Brasil. Coapar, esse nome é forte. Empório do Peixe, você que está afim de fazer o seu pedido através do fone 3723-3800, falando que você ouviu aqui na Metrópole, você não vai pagar a taxa de entrega. Olha que beleza, hein? Tem corvina R$59,90, tem porquinho a R$65,00 e grátis meia porção de batata. Tudo isso é no Empório do Peixe, na Homero Rodrigues Silva, 1363. Dupla do Tricolor tem permanência incerta no Morumbi. Dois jogadores do São Paulo possuem a continuidade indefinida no Morumbi. No lateral esquerdo, Wellington tem contrato até o dia 31 de dezembro e não renovou, enquanto o meia James Rodrigues não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando atuou cerca de 10 minutos no clássico contra o Palmeiras. O técnico Luiz Zubeldia revelou que teve uma conversa com o defensor brasileiro. O comandante São Paulino deixou claro que espera contar com o atleta mais que o profissional, e a diretoria ainda não chegaram a um acordo para a extensão do vínculo. Conversei com ele e com a diretoria, mas se não chegarem a um acordo, tem de ver como solucionar uma futura ausência, mas ele tem contrato com o clube até o fim do ano. Isso já nos dá um pouco de tranquilidade. É importante, e o futuro vai ter que resolver junto com a diretoria, destacou o treinador em entrevista coletiva após a vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Águia de Marabá pela terceira fase da Copa do Brasil. Também com a situação em aberto no Tricolor, James Rodrigues segue treinando sem dar detalhes sobre a permanência ou não do colombiano. Meia Lucas, que é um dos líderes do elenco, deu o tom de que o ciclo do jogador no Morumbi está próximo ao fim, porém o camisa 7 destacou que enquanto o companheiro estiver no clube, receberá todo o apoio do elenco, né? Óbvio que no São Paulo não é o que é ele, né, James, e os torcedores esperam, mas ele ainda é jogador nosso, está treinando todos os dias, é uma situação do clube, do treinador, dele próprio. Enquanto ele for jogador do São Paulo, a gente vai apoiar e vamos ver o que acontece nos próximos passos, disse Lucas na zona mista após a classificação São Paulina. É, e o que eu temia tá acontecendo, a voz tá indo embora, hein? Rapaz do céu, de novo, ninguém merece, hein? E veja quantos times faturam ao avançar as oitavas da Copa do Brasil. Já são 13 times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ao todo, 13 clubes já se classificaram para as oitavas da Copa do Brasil e de quebra garantiram uma bolada. A CBF paga uma quantia a cada fase da competição. O que aconteceu? Os times classificados para as oitavas receberão 3,465 milhões. O campeão pode ganhar até 96,39 milhões, caso esteja na competição desde a primeira fase. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco seguem na competição. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio ainda em data a ser marcada. As três vagas restantes serão definidas posteriormente, já que os jogos envolvendo os times do Rio Grande do Sul foram adiados. Internacional, Grêmio, Ipiranga e Juventude estão na terceira fase. Os jogos da oitava estão previstos para as semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Não se sabe se as datas serão adiadas devido aos jogos restantes da terceira fase. Agora são 18 horas, que a gente vai tentar fazer o último bloco aqui do Resumo Esportivo, que a voz hoje tá brava, hein? FM, apoio cultural. Expressiva Publicidade, o melhor carro de som. Equipe profissional, Expressiva Publicidade. Materiais gráficos e marketing digital. Distribuição de panfletos, o serviço é perfeito. Qualidade no que faz. Divulgamos sua empresa nas redes sociais. Trabalhamos com carro de som em Andradina e região, também em Três Lagoas e região. Distribuição de panfletos, materiais gráficos e muito mais. Referência em marketing digital. Cuidamos da sua empresa nas redes sociais. Expressiva Publicidades. Contatos 18 99709-5647. Quer vender? Quer aparecer? Fale com a gente. Expressiva Publicidade. Começou a Semana da Economia Nova Estrela. Feijão carioca Dona Isaura, pacote 1 quilo, R$5,98. Coxa e sobrecoxa de frango frangão, quilo R$5,99. Detergente líquido Minuano, 500ml, só R$1,98. Coca-Cola 2 litros, R$8,45. E tem cerveja local lata 350ml, só R$1,99. Beba com moderação. Aniversário 11 anos do Nova Estrela em Andradina. Sorteando muitos prêmios pra você. Participe. Boa sorte! Nova Estrela! Alô você! A Ogata Rações está bombando nesta quarta-feira. Tem mais uma quarta-feira pet, onde você compra rações das melhores marcas com descontos especiais. Eu disse quarta pet na Ogata Rações. Não dá pra perder. Na Paz Leme 447. Alô você, todo sábado a partir das 18 horas, eu e meu amigo Manuel Messias aqui na Metrópole FM, apresentando o resumo esportivo, as novidades do esporte, inclusive ao vivo pelo Face. É isso, meu amigo? É isso aí, Miltinho, todos os sábados a partir da Metrópole FM, o resumo esportivo, não percam. Apoio Cultural. Empório do Peixe, Restaurante e Peixaria. Super promoção na porção de corvina, só R$59,90. E ainda ganha meia batata. Porquinho, só R$65 a porção para quatro pessoas e inclui meia batata de brinde. Empório do Peixe, Restaurante e Peixaria. Na rua Homero Rodrigues Silva, 1363. Disque entrega 3723-3800. Empório do Peixe, Restaurante e Peixaria. Laticínios Coapar, produtos melhor do campo. Leite pasteurizado, iogurte, bebidas lácteas, requeijão, manteigas, mussarela, queijo prato, queijo nozinho, leite em pó, tudo para a sua mesa. Você encontra os produtos melhor do campo em todos os supermercados, mercearias e padarias de Andradina e região. Adquira os produtos melhor do campo e fortaleça a agricultura familiar. O presente de Natal que você procura está à sua espera na Mimo. Confecções para toda a família, ainda cama, mesa e banho. Com presentes da Mimo, o seu Natal é muito mais Natal. Mimo Tecidos e Confecções, na Paz Leme 899. Mimo, onde o preço é mínimo. Escritório Cadmos, abertura de empresas, alteração de imposto de renda pessoa física, declaração de imposto de renda da propriedade rural, serviços de RH, serviços de escrita fiscal, contabilidade, isenção de imposto de renda por moléstia grave, entre outros. Escritório Cadmos, responsabilidade no atendimento. Rua Marechal Deodoro, 476. A Eletrônica M é especializada em assistência técnica. Precisa de assistência em televisores, aparelhos de DVD, micro-ondas, aparelhos de som automotivo interno, importados e nacionais. E ainda conserto de eletrificador de cerca rural, caixas amplificadas, mesas de som e amplificadores. Buscamos e entregamos o seu aparelho sem custo. Eletrônica M fica na J.A. de Carvalho 550, fone 3722-5274 ou WhatsApp 998008477. Técnica Pensou Eletrônica M. Se você gosta de comida oriental como sushi, temaki, salada de bifum, gengibre curtido, maionese temperada e de todos os temperos e acessórios da cozinha oriental, você agora pode contar com Kanpai, o cantinho oriental de Andradina e toda a região. Tudo feito no dia e pronto para você levar para casa ou consumir. Kanpai Cantinho Oriental está localizado na Rua Santa Terezinha, 1012, quase esquina com a Avenida Guanabara, pertinho do edifício San Diego. Chegou em Andradina, Camisa 10. Você que gosta de ter uma camiseta do seu time de coração, daquele time que você tem afinidade, agora em Andradina tem um lugar certo para você. Camisa 10. Ainda com lanchonete para você saborear aquele super salgado. Camisa 10. Venha conhecer na Rua Santa Terezinha, 1022, ao lado do restaurante Le Bistrô, em frente ao edifício San Diego. Você está ouvindo o Resumo Esportivo. Agora são 18:51, 18:51. Entenda porque Estevão do Palmeiras escolheu o Chelsea, né? Além dos valores do negócio que por milhões, a opção para que o garoto chegue à Europa e continue jogando teve influência. Foco também está na Copa de 2026. Olha aí, na mira dos grandes europeus, Estevão deve assinar em breve com o Chelsea da Inglaterra. Em negociação avançada, o meio atacante do Palmeiras e seu entorno passaram diante das opções onde o garoto teria mais chances de jogar. Durante as negociações com os ingleses, houve a sinalização de que Estevão vai chegar a ter espaço no elenco. Há um plano entre os que cuidam da carreira do jogador de mantendo a evolução, colocá-lo em condições de brigar por uma vaga na seleção brasileira e também na Copa do Mundo de 2026. Por causa disso, escolher um clube em que sabidamente as oportunidades seriam mais escassas de início não foi o desejado. A possibilidade de jogar a Premier League e o projeto com jovens do Chelsea para o futuro também influenciaram, ainda que o clube tenha sido apenas o sexto colocado do campeonato inglês, classificado para a Liga da Conferência. Na última terça-feira, o técnico Maurício Pochettino deixou o clube, mas a negociação de Estevão não passou exclusivamente pelo crivo do treinador. O jovem Kendry Páez, destaque do Independiente del Valle do Equador, também chegará na próxima temporada. Além do Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Barcelona foram citados como interessados na joia alviverde. Realmente é um jogador europeu, diz Richardson sobre Estevão. Efetivado no profissional do Palmeiras no início do ano, o camisa 41 acabou de ser convocado para um período de treinos na seleção sub-20. O Verdão chegou a um acordo nos termos com o Chelsea para negociar Estevão por pouco mais de 60 milhões de euros, entre valor fixo e bônus. Isto é o equivalente a quase 350 milhões. O Palmeiras tem 70% do valor e o atleta e sua família os outros 30%. 25 quando completar 18 anos de idade. Os clubes definiram que o jovem ainda disputará o Mundial de Clubes com a camisa alviverde entre junho e julho, antes de desembarcar em Londres. É, a torcida está pegando um pouco no pé do Abel Ferreira, né? Porque sempre, todos os jogos, ele vem sendo substituído no segundo tempo. Todo mundo querendo ter o garoto, Palmeiras que tem o garoto, chega no segundo tempo, troca e coloca Maicon para jogar, coloca outros jogadores lá que de repente não tem o mesmo rendimento que tem o Estevão, né? Porque ele realmente é um jogador diferenciado. E o dinheiro que ele vai ganhar, hein, não é fácil não. Brincadeira, rapaz. É muito dinheiro, hein? Palmeiras que sofreu, né, no último jogo aí, na quinta-feira, mais precisamente, para empatar contra o Botafogo, né? No jogo válido pela Copa do Brasil. Tinha ganhado o primeiro jogo por 2-1. A sorte foi essa, né? No segundo jogo ficou empate. O Palmeiras acabou arrancando o empate e se classificando, mas não jogou bem, diga-se de passagem. Eu gostaria de ficar aqui mais um pouco, mas infelizmente minha garganta não está ajudando hoje. Se eu continuar, eu estarei rouco, né? Então vou agradecendo aqui a Coapar, nossa parceira de todos os sábados, né? Produtos do campo de Andradina para todo o Brasil e também Empório do Peixe, não? Homero Rodrigues Silva, 1363, com o fone 3723-3800. Agradecendo a você, todo mundo que nos acompanhou, né? Vocês tenham uma ótima noite de sábado, um domingo maravilhoso, e amanhã, se der, eu estarei aqui às 10 da manhã, um domingo sem compromisso. Um beijo, abraço, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Tô indo embora, tchau, fui! Domingo que vem, eu e MCs vamos estar aqui com o programa completíssimo para você, tá bom? Então, grande beijo, grande abraço, uma ótima noite. CYM 778, canal 199, Rádio Metrópole FM 87,7, Andradina, São Paulo. Prepare-se, prepare-se. A partir de agora, você vai viajar no tempo. Começa agora, Amnésia. Amnésia. Os grandes clássicos do rock. Pop. Dance. Disco. A partir de agora, Amnésia. Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Amnésia para todo o Brasil. E daí, como é que estão por aí? Tudo bem? Tudo legal mesmo, numa boa por aqui na área. Júnior Pinheiro, convidando você para participar e mandar aquele alusão bem especial aqui na nossa programação. E tô muito feliz, hein, de estar aqui juntinho com vocês. A gente vai abrindo muito bem o programa de hoje com Alice DJ, Better Off Alone. E por aqui na área, Júnior Pinheiro, me segue lá no Instagram, Júnior Pinheiro Voz, e também no meu YouTube. Tô esperando vocês, aumentem! Teach me to